Pois és o grande herói surgiu quando o mar vermelho se abriu. O herói Josué também não falhou e as muralhas derrubou. A heroína Esther que não temeu e seu povo protegeu. Sansão também descobriu, sem os cabelos ele sentiu, que o seu poder vinha das mãos do Senhor. Todo herói da Bíblia que algo incrível realizou, tinha o poder do Senhor. Tem também todo desbravador. Jesus é meu grande herói, deu a sua vida e nos dá seu poder. Jesus é meu grande herói, tudo nele posso, basta apenas eu crer. Tenho tudo pra vencer, a vitória posso ver. Pronto pro que der e vier, serei um grande herói da fé. Puro, bondoso e leal, combatendo todo mal. Sansão também descobriu, sem os cabelos ele sentiu, que o seu poder vinha das mãos do Senhor. Jesus é meu grande herói, tudo nele posso, basta apenas eu crer. Jesus é meu grande herói, deu a sua vida e nos dá seu poder. Jesus é meu grande herói, tudo nele posso, basta apenas eu crer.